playlists. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje vão passar por cá Moshiba, Martina Topley Bird, Happy Mondays, entre muitos outros. Abrimos a sessão de hoje com Afternoons in Stereo e a música Ocean Floor. Passamos para Flunk com um clássico dos New Order, Blue Monday, e depois Gelsian com a música Slow Birds. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. It's me like you do. Treat me like you do. Playlists com Miguel Bettencourt. The Scene is Near é a música que se segue a cargo do grupo Bang Gang e depois Morshiba com Enjoy the Ride. Enjoy the Ride. There's no way home. Have to keep control of the place you stand up. É música primeiro. Aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Martina Topleybird é quem entra agora no alinhamento com a música Soul Food e daqui a pouco Happy Mondays. Eu sou o Miguel Bettencourt e estarei aqui deste lado até às 21 horas. I'm not afraid to die. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Pinturi. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist no RCA. Eu sou Miguel Bettencourt. Ouvimos a música God's Cop dos Happy Mondays. Antes deles passaram já por cá Martina Topley Bird, Mortchiba, Bang Gang, LCN, Flunk e abrir a sessão de hoje da playlist Afternoons in Stereo. Continuamos na onda de Matt Chester e depois de Happy Mondays entram no alinhamento Shed 7 e a música Dolphin, depois de Stone Roses e The Charlatans, respectivamente com as músicas Made of Stone e Spronstone Green. Same old Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, mantemo-nos em Manchester, vamos ouvir Inspire Your Carpet, a música Joe. Na segunda hora regressarei com muita mais música, rock e punk sobretudo. Vão passar por cá Sex Pistols, Chutes e Pontapés, Dead Kennedys, The White Stripes, Jane's Addiction, entre alguns outros. Eu sou o Miguel Bettencourt, está a ouvir a playlist no Rádio Clube de Angra e estarei aqui deste lado, na vossa companhia, até às 21 horas. My day. This bald cigarette. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Petencourt e assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Should I Stay or Should I Go, um clássico dos Clash. Passamos para Sex Pistols e Stiff Little Fingers, respectivamente com as músicas Pretty Funkat e At the Edge. I Lust for Life, um dos clássicos de Iggy Pop, é a música que entra agora no alinhamento da playlist, e depois os portugueses Chutos e Pontapés e a música Morte ou Vida. Oh, no. Aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bettencourt. De chutos e pontapés, passamos para Dead Kennedys e a música Holiday in Cambodia. Daqui a pouco, Smashing Pumpkins e The White Stripes. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. We'll be right back. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist. Eu sou o Miguel Bettencourt e estarei aqui até às 21 horas. Ouvimos Smashing Pumpkins, a música I Am One. De resto, é a primeira música do primeiro álbum do grupo, o álbum Gish. Passamos para Rage Against the Machine e a música Sleep Now in the Fire e depois The Greeting Song dos Red Hot Chili Peppers. We'll be right back. The White Stripes e Jane's Addiction entram de seguida no alinhamento, respectivamente com as músicas Icky Thump e Stop. Más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da sessão de hoje da Playlist no RCA. Eu sou Miguel Bettencourt e assino a Playlist aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que, recordo, pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Vamos fechar a sessão de hoje com The Hives. A música é Blood Red Moon. Da minha parte, despeço-me com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Day. the blood red moon.